lá, se tiver a guarda ainda turna, pode ser com essa minha e você manter o trem de Bomédia. Good evening, go 1888, confirm approach, runway 10. Evening 1338, confirm approach, expect runway retreating. Wind 190 degrees, 06 knots. Waiting, ATC clear, I should go 1888. 49.80, contato radar sobre as vias da PUCA para o nível 370. Solicita desvio à esquerda para o 30, azul 49.80. Cruzamento com a esquerda, para 020, limite radial 280 do VR de Salvador. Esquerda 020, gol 970. A nossa esquerda está para 3.000, está em general no 016. A 3.000 na 016. Rio 5972, virando para a prova de turno, é só autorizado o procedimento? Afirmativo, Rio 5972 autorizado final e ele é sexual, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Camará, Rio 5972. Outro 0178, reduza para 2209, desce para nível 060. Contato radar sobre a via saída da PUCA para o nível 330. E a PUCA sobe 330, tá 330. Azul 4980, vai para o Romeu Fox Trot 018. Romeu Fox Trot 018, Romeu 970, curva direita, proa 070, autorizado final e ele é sexual e pistão no zero, reporte estabilizado no localizador, desça para 2010. Direita 070, portão estabilizado, recupera 2.970. Seu nome é 234, vetoração para 6, conhecimento, curva esquerda para 020, limite a radial 280, VR de Salvador, desça para 3.000, está em Senegal no 0, no 6. A radial 280, Salvador, seu nome é 234. 178, rotoração para sequenciamento, curve à esquerda para 010, o limite é radial 280 do VR de Salvador, desça para 4 mil pés, Senegal no 016. 31978, esquerda para 010, limite para radial 280 do VR de Salvador, desça 4.010.16. 4980, chama o centro, Recife 126, decimal 85, Altair 125, decimal 45. 4980, 125, 125, obrigado. Isso, 972, está registrado. Recife 972, chama a torre Salvador 118, decimal 95. Chegamos a 224, curva direita, proa 060, autorizado final de LR78, pistão 0, vista para 2 mil pés, reporte estabilizado no localizador. Chegamos a 272, vento 180, Brasco 089, pouso autorizado, pistão 0. Foi decimal 95. 285, obrigado. É 3178, desce para 3 mil pés. 3178, desce para 3 mil pés. O 70 número 2 para pouso, de forma elíptica livre. Retorno 90 graus, com 10 nós. Deixa eu guardar. Boa noite, Azul 4979, Alfa 1. Boa noite, 4979, prepare a chave e a saída para a entrevista? Digo que o senhor sai, senhorita. 140. Coral. Coral, sim. Oi, Salvador, boa noite. 2-4, continue a aproximação da pista livre número 3 para pouso. Curva direita para 060, autorizado interceptar o localizador, desça para 2 mil pés. Se possível, se redução 1909. 3178, direita 060, desça 2 mil pés, 1906 e redução. 1970 aí? 1910, se possível. 3178, 90. Informa que acabou passando o localizador aqui devido à perfuração e agora vai manter por 120 para retornar e interceptar. Ah, sim, Matheus, ficou um pouco apertado. Curva direita para a 115 para interceptar, então 3178. Direita 115, obrigado. Duas falas 17, primeira direita, segunda e alfa, quilo 73. Lima. Dois anos 70, pista no zero livre, com o outro lado. Vira pós, 970, tem um vento lá? Sim, muda 90 graus com 10 nós. Certo, já. 2305, chama centro Recife, em 126.85 até 125.45. Recife 1275, alterna 12545, 73305, boa. Segundo 73, acione a educação, deixa o eixo da Bonfi para 4 mil pés, quem negar no 0 no meio. American City 9 Sandy vai aqui 2000 feet, eu começo a ser 1016. Chamamos no 9, libera a direita, agilizando, e chamando e chega a Alfa Juliette Porto Alegre 8. Alfa. Na minha 24, pista no 0 livre, por outro lado. Número 970, é só o número do estudo do Número 9, aqui é o controle do Salvador. Número 9. 3178, chama a torre, Salvador 118, decimal 95. Salvador 2978, 378, boa. Notícia número 212, acione as edificações e fazer chegar para o MED 1 para nível 050, CNH no 016. E após a lista de impactos do Embraer da Azul Rosa, chega ali a Juliette Ponto 4. City Line, you clear, I 963 final runway 10, report steps on the localized. Estamos desautorizados, vai direto e capta. Pista de chegada para 2.000 pés, autorizado. Final e ele é sexual, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Já deve a decolar pista no zero, separado, evento 190 graus, 1, 2, 2. Autorizado, decolar, separado, ajuste, 1, 2, 2. Contact Salvador Tower, 1-8-9-5. 2-2-9. road. Taxi runway vacated. Point 170 degrees, 10 knots. 63, chame a torre, Salvador 118, decimal 95. Obrigado, 18957, 23. Vai chamar o ponto de espera no 0 no meio 9973. 2202, chama a torre Salvador 1 um na noite, decimal 9 e 5. 362, continua a aproximação, aguarde pista livre, ventou 90 graus com 10 nós. 2-1-2, pista no zero livre, tudo autorizado. Ele fala, vamo, 6-2, vamo, vai. Geral, tenta te ajudar a passar de mais da grossa direita? Possível, pode dar passagem de um céu, preparação. Obrigado, gol 1723, direto portão 62. Direto portão 62, gol 1723. Rapaz, Alexandre. Sou eu. Ah, tá. Agora é só o giro, contacto 8-0 do sinal 8 com o flight. 1-0-8-5-0, contacto 8-0 do sinal 8-0. 1-0-0-8-5. Hello, 1-0-8-4, radio contact, climb the via, book a departure to flight level 350. Time by, book a departure to flight level 350, 0-3-4. Azul 2-7-7-4, visita taxi, COB 70, autonomia 3-0-40, alterna, Salvador. 2774, siga o Sideral, chama na ponta de para-ponta, ajuste 1016. Ajuste 1016, pega o Sideral, chama na ponta, azul 2774. Pronto, tá livre, siga o Avianca, chama de alto, logo ponto da espera. Passar o pronto, siga o Avianca, o passo 63. Fala o Sáquio, chama na 6303, confio ao B de 136, autonomia 06-00, Fernando Guardião. 6303, chama na ponta de para-ponta, ajuste 1016. Telefone, 6-3-3. 0-0-2-0, copia. 0-2-1, pronto para copiar. Está pronto, mano, 0-2-1. 0-3-4-0, Guarulhos, na cor da pista 1-0, saída São Zuna, lei da transição, Motiva. Interceptando, fomos 1-0, segue conforme a rota. Controle Salvador, 1-2-0, destino 8, transponde 5-4-0-1. Instrução autorizado, nível 340 para Guarulhos, de Colaremos da Subida Leta, transição Monte para 5401 e 12080, vida, instrução para Zulu, 1-0. Capitão 0-2, zona chama para pushback, excelente. Vem, chama para essa, zero. Na minha dúvida, 2, solo 4-2, e o Alfa de Leste, portão 03. Alfa de Leste, 03-06-62. Ponto 63, o preço. 3-1-3, utilizado alinhar e decolar. Pistão 0, vetro 90 graus, 08 mais. Segura a decolar, Negativo, José Cirão. Negativo, José Cirão. Veículos 44, chama no 2029, por favor. Após desvios, foi pro de Ukinave. Após desvios, Ukinave, grato 6313. Suba para o nível voo 360 com a Lida. 360 Lida. Baixo, recebo com intensidade 2. Tá, segurou um pouco. Intercepta a uniforme do 44, segue até Porto Seguro, após até 9857, após conforme rota. Controle Salvador no 20.8, transponda 5270. do pushback is on mission fax. Não, a gente tá só tem um que isso, o rádio tá muito ruim. O vento, 1,50 graus com 1,49. Tá certo. Direto Raíra, viu, 2774. Estacionamento 9021.9. 302, respectivamente, um táxi. 302, encontrará 9.